me sentindo na prisão, jogando dado na televisão. Estressado, cansado dessa vida louca, olhei pro lado e vi a mulher passando roupa. Minha cueca azul da cor do mar me deu vontade de pegar uma onda com a minha tábua de passar. É, pra fugir da rotina, detonei uma vela, pois não tinha parafina, tudo em cima. Vai pra onde, amor? Vamos à la praia, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos à la praia? Oh, você vai com quem? Eu, a tábua e mais ninguém. E a roupa pra passar? Ah, deixa pra lá, hoje eu não vou precisar do terno. Me passa a tábua e me deixa relaxar, e que tudo mais vá pro inferno. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Eu e a tábua de passar, batalhando no front da guerra do cotidiano. Procuro uma trégua na linha do horizonte, um oceano. Às vezes eu me sinto um peixe fora d'água e de repente começo a chorar. Mas agora eu vejo tanta água aqui na minha frente que eu nem sei por onde começar. Por onde eu vou entrar, pescador? Ah, sei lá. Então eu vou no instinto, pego uma tábua e vamos ver o que que dá. Começo a remar e no começo eu levo onda na cabeça sem parar. O sufoco é passageiro, mas eu fico sempre alerta, feito um escoteiro, porque o mar é traiçoeiro. E eu amo o mar, mas odeio esse cheiro de leptospirose, hepatite, isso é o que não falta. Devia ter vindo com uma roupa de astronauta, porque se eu caio dessa tábua, eu tomo um caldo dessa onda e um gole dessa água. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos. Sertão e o sertão vira mar, eu vou morar lá no sertão com a minha tábua de passar. Porque isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Devia ter visto a minha cara de emoção, eu e a tábua por dentro do salão. Queria tirar uma foto quando o jato espirrou, pra mostrar pros meus filhos que lindo, pô. Pelo menos em algum lugar eu me sinto em paz, longe dos problemas banais. Preciso respirar um pouco, navegar é preciso, senão eu fico louco. A maré não tá pra peixe lá fora do mar, mas quem tá na água é pra se molhar. E eu vou em frente, remando contra a corrente, só pra exercitar. E nos caldos que a vida me dá, a minha tábua de salvação é minha tábua de passar. Longe da terra, meio da água, dentro do mar. Longe da guerra, eu e a tábua, eu e a tábua. Aqui tem tubarão, mas minha mulher veio me buscar com ferro quente na mão. Tá me chamando lá na beira, e eu aqui até agora, esperando a saideira. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Estou a dois passos do paraíso. Eu e a tábua de passar. Eu e a tábua de passar.